nega quer me ganhar, me ganhar, me ganhar. Fica nesse lance, me dá, me dá, me dá, me dá. Acende meu desejo, me faz delirar. Uts, uts, ai, ai. Joga minha rede e essa preta cai. Cai, cai, cai, cai. Essa nega quer me ganhar, me ganhar, me ganhar. Fica nesse lance de me dá, me dá, me dá, me dá. Acende meu desejo, me faz delirar. Ui, ui, ai, ai. Joga minha rede e essa preta cai. Cai, cai, cai, cai. Essa deixa pra mim. Tenta-te no coinho, vem me dar um beijinho. Deita-te no coinho do pai, ai, ai, ai. Vem me dar um pouquinho de amor e carinho. Deita-te no coinho do pai, ai, ai, ai. Subir e descer. Sobe, desce. Vai pra frente, vai pra trás. Tá demais. É pra subir e descer. Sobe, desce. Vai pra frente, vai pra trás. Ui, desce. Sobe. Tá gostoso, tá demais. Essa nega quer me ganhar, me ganhar, me ganhar. Fica nesse lance de me dá, me dá, me dá, me dá. Acende meu desejo, me faz delirar. Deita-te no coinho, vem me dar um beijinho. Deita-te no coinho do pai, ai, ai, ai. Vem me dar um pouquinho de amor e carinho. Deita-te no coinho do pai, ai, ai.